Domingos de tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levamos a rede de lance. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa. Eu saí logo sereno, remando minha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Fui descendo o rio abaixo, remando minha canoa. A canoa foi rasgando, foi deitando a taboa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. O rio tava enchendo muito, fui encostando a canoa. Eu entrei numa vazante, fui sair noutra lagoa. Fui mexendo aquele lodo. Ai, ai, onde que os pintado a moa? Pra pegar peixe dos bons, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo timbó na água que a peixaria atordoa. Jogo a rede do grito.